Episódio 3. Festa, tradição e tambores. Uma etnografia dos bombos de lavacolhos no Santo Amaro. Então, a festa de Santo Amaro é a festa da aldeia, é o santo padroeiro. Então, hoje começou a festa, tem-se a noite de Santo Amaro. Normalmente, a noite de Santo Amaro, o pessoal costuma fazer uma corrida pela aldeia, pelas adegas toda a gente. Tens o madeiro e pronto, tens o conjunto, bebida, comida, é a festa. Amanhã, tens a missa primeiro, de manhã. Depois, normalmente a malta vai almoçar, tem-se o cortejo e a festa continua. Há morcela, chouriça, entremeada, febra, queijo, tordos. Há vinho, sumos, cerveja. Experiência 2. Está bom, ouve-se bem. Vamos à concertina. Consegues ouvir bem? Está-se bem? Aqui, normalmente, as pessoas ajuntam-se para comer tortos, porque a festa do Santo Amaro, normalmente, existe sempre tortos. Também temos o lume, que normalmente a fogueira do Natal, quando sobrava, as pessoas aproveitavam, porque o Santo Amaro é numa altura muito fria, não é? E então há sempre também uma fogueira. Para as pessoas se irem aquecendo, porque esta festa era feita na rua. Não havia, pronto, as condições que temos hoje. Normalmente, sim. Há sempre um conjunto que vem animar a festa. Aí o amigo quer ouvir, é a seguir quando pegamos nas gaitas, já lá vamos ouvir. Não fica esquecido, muito pelo contrário. é adorar o Santo Amaro, que é o padroeiro e é o santo das enfermidades. É uma festa muito antiga. Diz os antigos, os antepassados, esta festa era sempre no dia 15. E depois mudaram-na, sempre nevava ou chovia, e mudaram-na para 15 de agosto. Choveu e nevou. Sim, sim, os antigos dizem, não, e é verdade. Depois tornaram-na a voltar ao mesmo, a 15 de janeiro. Mas tem muita diferença. Antigamente o dinheiro era pouco, como sabem, só de manhã, no dia 15 e à noite, durante o dia. Entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo Amaro, Santo Amaro, Santo Amaro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Sempre tocaram. Os bombos era o festival dos solteiros. Os bombos eram dos solteiros. E depois os solteiros, quando queriam se divertir, era tocar o bombo. E nesta festa eram os bombos é que reinavam. Mas depois, como isto começou a imigração, começaram a emigrar, já não havia ninguém que tomasse de conta dos bombos como uma junta de freguesia. E então hoje continuam os bombos de Lavacotes, mas com a direção da Junta de Freguesia. Eu tocava, toquei muitos anos, 25 anos, sem bombo. Bombo e fazia os contratos, eu fui presidente da Junta, é que fazia os contratos, fiz os contratos muitos anos com os bombos e íamos tocar às cidades, às terras de onde se convidava e tocávamos aqui. Cá, quando nasce, ainda anda na barriga da mãe, já sabem tocar bom. É o que disse todo. Toda a gente, quando nasceu, já sabia tocar bom. O Santo Amaro é meu irmão. 93. Olha, toco. Santo, olha, toco. Toco. De vez em quando. É só de vez em quando. É o bombo. É o bombo. O pai deles é que tocava o pífaro. E não havia nenhum que tocasse tão bem como ele. Era na altura dos pastores, guardavam gado, havia aí uns três ou quatro a tocar bem o pífaro. Mãe e pai, não havia nenhuma para tocar o pífaro. As aldeias todas têm bombos, mas o toque é diferente e tem a ver com a afinação. É assim, dói as mãos. A gente a apertar o bombo, dói as mãos. Mas a gente a tocar o bombo... Se estiver bem afinado, ou se estiver mal desafinado, uma pessoa cansa-se muito mais. Porque o bombo é batido com as duas baçanetas, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, mas batemos com as duas peles. Pronto, batemos nos dois lados. E a caixa, só batemos de um lado com as duas baçanetas também. É sim, normalmente não. Mas há pessoas cá de Lavacolhos que tocam as duas coisas. Mas nós temos cá três bombos e duas caixas. O grupo está constituído por nove pessoas, nove elementos. Mas normalmente temos sempre, pronto, as pessoas para o bombo e as pessoas para a caixa. Folhadas da aldeia são cheias de vida e cor. Até árvores da candeia suspiram versos de amor. Até árvores da candeia suspiram versos de amor. Ai, desfolhadas, lindas desfolhadas, onde as raparigas vão todas lavadas. Saem de casa, preparam-se bem, para os seus amores lá irem tão bem. A aldeia toda florida, de rosas agrinaldadas, tu és toda a minha vida, ó minha aldeia adorada. Segredos da aldeia são ditos assim, se tens cara feia, não olhes para mim. Não quero que digas, nem mesmo a brincar, que as tuas cantigas não as sei cantar. Ai, desfolhadas, lindas desfolhadas, onde as raparigas vão todas lavadas. Saem de casa, preparam-se bem para os seus amores lá irem também. Faz logo entre os completos. Depois há quatro maçaretas. Faltam para cá. Não falta nada. Puxa o homem. A parte do cortejo é quase sempre para as três e meia, quatro horas. A jantar e não a jantar. É três e meia, quatro horas. Tem um sítio de começar e depois tem o sítio que é da festa, é onde termina. Às vezes põe três caixas. Agora os bombos é sempre. É como diz o outro, vira o disco e toca o mesmo. É a mesma música. Há vários grupos de bombos, mas já matei outras músicas. Mas também já disseram para nós, porque é que a gente não muda por mais outras músicas. Nós disseram, não, isto é tradição. Não, aqui não há muda nenhuma do toque dos bombos. É sempre os mesmos, até morrer. Olha, então, qual é a tua tia? As fileiras. Normalmente é sempre feito um cortejo no principal dia da festa à tarde e os bombos vão sempre encabeçar o cortejo. Portanto, foi isso que aconteceu aqui. Hoje, de uma forma um bocado espontânea e muito informal, porque os tocadores surgiram, não são na sua grande maioria os tocadores habituais que fazem atuações. Porque por motivos óbvios, que é um dia de semana, há muitas pessoas que estão a trabalhar e não podem estar aqui. Mas como de forma espontânea arranjam-se sempre, aparecem outros tocadores para, mais ou menos, com menos ou mais qualidade, mostrar de facto a performance dos bombos de Nova Corpos neste cortejo que acontece, como disse, em todas as festas populares aqui na Terra. E estas festas, principalmente esta, que é a festa do Santo Amaro, que é o padroeiro, é uma festa de inverno, uma festa mais, digamos, mais familiar, mais só no contexto das pessoas da aldeia, Mas acontece sempre desde que a aldeia é a aldeia e que este orago que aqui existe como padroeiro é do conhecimento geral de toda a gente. Neste momento os bombos estão por aqui, estão à disposição. Daqui a pouco provavelmente as crianças vão começar a pegar neles, o que é também a ressaltar que importante para que este rejuvenescimento aconteça para as gerações futuras. Vai mais um foguete. Faz parte da festa, claro. BomboCast. Sons e histórias do Fundão. Uma série artístico-documental sobre os bombos no concelho. Produzido no âmbito do programa Recriarte 2. Bolsas artísticas de longa duração do município do Fundão 2024-2025.